número 11 no país entre os sertanejos, acompanhamos João Neto e Frederico com Jorge Mateus, Clichê. Por aqui, Juliana Fernanda, e vamos a mais um intervalo bem rápido. Enquanto isso, acesse o portal que é referência para o mundo, targetw.com, e viva o mundo Target. Daqui a pouco, voltamos. Estamos apresentando Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo. Aqui não jogamos, mas conhecemos de cor e salteado. A ABC dos videojogos, às segundas à vez da noite, na PES. Na linha. Sabes o que é isto? Alô. De segunda a sexta, às 5 da manhã e às 3 da tarde, e aos sábados e domingos, apenas às 5 da manhã, na Antena BES. Alinhas? Os Estados Unidos da América são uma referência para o mundo da música. A Antena BES apresenta-te, de segunda a sexta-feira, a contagem que a Billboard leva a cabo, onde apresenta os 100 singles mais vendidos na semana transata. Informa-te sobre o que mais se ouve e se vende nos Estados Unidos e também um pouco por todo o mundo em Billboard Hot 100, de segunda a sexta, entre as 8 e as 9 e meia da manhã, na Antena BES. Porque somos peritos em surpreender, trazemos-te um programa onde vamos provar que a Alemanha é mais do que Angela Merkel. Tens dúvidas? Então experimenta durante uma semana German Top Under. German Top Under. Um programa onde vais ter a oportunidade de conhecer todas as 100 músicas mais rodadas na Alemanha. Cada dia vão ser apresentadas 20 músicas que certamente vão fazer mudar de ideias. De segunda a sexta, das 11h30 à 1 da tarde, na Antena BES. Ainda tens dúvidas ou alinhas? Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 7. É tão gostosa, só me dá muita alegria. No coração, só emoção. Eu penso nela de noite, todo dia. Já me falaram, me aconselharam pra eu parar de viver pensando assim. Mas isso é tudo de bom. Não vou trocar meu quintão por uma só que vai querer mandar em mim. Eu tô na pista, eu tô solteiro. Chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Eu tô na pista, eu tô solteiro. Chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. É doce mesmo,